ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa. Uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas com a sua participação pelo 991248325 ou 992042222. Você pode mandar a sua mensagem de texto, pode mandar aí a sua mensagem através do WhatsApp, tá bom? É mensagem de texto sempre, tá? Mesmo pelo WhatsApp, mande a sua mensagem de texto. Vamos entrevistar hoje aqui durante o programa a fisioterapeuta Denise Frank Navarro. Vamos conversar também com Felipe Nardi Laudati, que pela terceira vez foi eleito vereador aqui em Guaranésia, com praticamente a mesma margem de votos, né? Sempre ali na casa dos 300 votos. O Felipe vai estar aqui no final do programa de hoje, dessa edição do Programa Expresso, edição de número 384. Mas para começar a história deste programa, eu recebo aqui o Natal dos Reis Carvalho Júnior, advogado, professor de direito da Unifeg, escritor, já foi procurador do município de Guaxupé, já foi chefe de gabinete da prefeitura lá de Guaxupé, na gestão do Roberto Luciano, e vai ser chefe de gabinete aqui na gestão de Laércio Sintra Nogueira. Como é que vai, meu amigo Natal? Seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha. É uma alegria muito grande a gente poder se encontrar aí na manhã desse sábado. Currículo bacana o seu, né, Natal? A gente já vem trabalhando aí há bastante tempo, né? E agora com esse desafio novo aqui também na cidade de Guaranésia, eu tenho certeza de que vai ser um período muito produtivo em que a gente vai conseguir muitas conquistas aí para o nosso povo. Mas antes da gente começar a falar aqui de Guaranésia, dessa função sua como chefe de gabinete que você vai exercer aqui na administração do Laércio, que país que a gente está vivendo hoje, meu amigo? Você que sempre foi um cara muito dentro da política, acompanha aí as campanhas eleitorais da nossa região e, claro, a nível nacional também. Que país que é esse que a gente vive hoje, Natal? Essa é a pergunta que a gente vem tentando responder e não consegue, né? Na verdade, que mundo é esse, né? Que mundo é esse? A gente teve uma surpresa muito grande essa semana. Na terça-feira eu fui dormir mais ou menos 1h da manhã, porque eu estava terminando de preparar uma aula e estava assistindo o noticiário. Eu dormi e estava lá a previsão, os analistas prevêem a vitória de Hillary Clinton e tal. Daí eu acordei às 5h30 da manhã, precisava viajar cedo na quarta-feira, e o Trump falando, eu falei, nossa, ele já vai assumir a derrota? Ele estava discursando como eleito, então uma surpresa muito grande e que faz refletir. Eu não sei se ele terá um governo muito pior do que o da Hillary, mas de qualquer maneira o que significa as pessoas votarem numa pessoa com o discurso dele, né? Um discurso muito pautado no preconceito, no machismo, na homofobia, leva a gente a refletir como é que as coisas andam acontecendo, né? No Brasil também a gente teve uma eleição muito marcada aí pela antipolítica, né? As pessoas elegendo pessoas aí com perfil mais alheio à política, e isso leva a gente a uma série de reflexões, né? A política, de novo, precisa conquistar as pessoas, e esse é um desafio muito grande da classe política, né? Algumas prefeituras aí importantes para o país são uma grande incógnita, né? Como é que vai ser a prefeitura do Dória em São Paulo, um perfil bastante diferente do Crivella no Rio, né? Também aí geram uma preocupação da gente sentir como é que vai ser agora essas novas administrações esse ano. Aqui no Brasil a gente se acostumou muito a falar em voto de protesto, né? Você acredita que a eleição do Trump teve voto de protesto ou não tem nada a ver? Lá é diferente. Na verdade, os Estados Unidos têm uma tradição um pouco diferente aí da Europa, daquela. Eles gostam muito daquela liderança forte, né? O político heróico, aquele que fala e que faz. É uma característica muito típica da política americana. Na Europa, você vê que eles estão mais preocupados aí com o governo, com a administração. Você não vê tanto aí o envolvimento da população com o perfil, a personalidade do governante, né? E os Estados Unidos gostam muito disso. E o Trump tem uma personalidade muito forte, muita frase de efeito, né? E ao mesmo tempo, gera um pouco de preocupação também se isso não seria um reflexo do próprio machismo, né? Porque pela Hillary ser mulher, porque a administração Obama vinha sendo bem avaliada, sim, né? Ele é um presidente bem avaliado, então dizer que era, que é reflexo do desgaste da administração dele, isso não dá para sentir, né? Então acho que um pouco é disso, né? Dessa personalidade do Trump, que é o que mostra ser uma liderança muito atuante, uma liderança que tem uma marca muito forte, né? Mas ao mesmo tempo essa onda de conservadorismo, né? E isso preocupa um pouco. No mundo todo essa onda vem surgindo. Você acredita que ela vai chegar no Brasil em 2018 com o Jair Bolsonaro? Eu já não duvido mais disso, né? Um tempo atrás eu acho que seria muito improvável, mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? A política tem que ser feita e ela pode ter divergências de opiniões, você pode ter lados adversos, né? Mas algumas conquistas da humanidade em termos de respeito, de tolerância, de admitir a diversidade, essas conquistas precisam permanecer, né? Então, quando você vê nomes ultraconservadores começando a ser muito bem cotados, a gente tem que tomar um certo cuidado para que a gente não regrida em tudo aquilo que a gente já avançou, né? Você acha que a eleição do Trump lá, ele pode provocar isso no mundo todo, Natal? Você acha que pode acontecer, por exemplo, essa questão mesmo do Bolsonaro no Brasil ganha mais força ainda? É possível. Ou é muito distante? Eu acho que não, porque como a gente tem no presidente dos Estados Unidos uma liderança mundial... E que a gente paga muito pau para os americanos, né? Isso é uma realidade. E ele vai continuar fazendo essas frases de impacto dele, vai continuar falando, vai fazer uma loucura e outra. E isso costuma aglutinar aí admiradores pelo mundo inteiro, né? É possível também que surja um movimento de protesto, que cria uma barreira em relação a isso, né? Mas... É um movimento que é bom monitorar. É bom principalmente a gente voltar a frequentar a sociedade, discutir o que ela quer, a sociedade voltar a repensar tudo que vem acontecendo, né? Para que a gente tenha aí, de fato, uma decisão que, olha, qual que é a linha política que a gente quer para o nosso país, qual que é a linha política que o mundo precisa seguir, né? E seja uma linha política com valores mais ligados à esquerda ou mesmo valores mais ligados à direita, a gente sempre ter aí a consciência de manter as conquistas da humanidade. Acho que isso é importante. Eu acho que as conquistas femininas têm que ser sempre olhadas com muito cuidado, né? A gente vinha num movimento de ascensão aí da condição da mulher que não pode regredir, porque essa luta ainda tem muita coisa pela frente, de tolerância, de diversidade, e tudo isso a gente precisa olhar com muito, muito cuidado, com muito carinho, até para que a gente preserve as nossas democracias e a gente não tenha um retrocesso muito grande. Você falou da questão das mulheres aí, a gente vê poucas mulheres na política, né, Natal? Aqui na nossa região, por exemplo, a Câmara de Guaranésia não tem uma mulher, faz acho que 2 ou 3 mandatos. Muzambinho teve uma, agora já não tem mais. Guaxupé tem 2, né? Guaxupé, mas ainda pouco, numa minoria, né? Muito grande. Então, Juruá fazia 30 anos que não se elegia uma mulher. Agora entrou a Dedel, né? Então, assim, esses números preocupam. Se nós temos uma população que é metade, né? Metade homem, metade mulheres, essa pouca participação da mulher e essa pouca ascensão das mulheres aos cargos de comando ainda preocupa muito, né? Então, assim, existe uma luta grande pela frente. A gente já sabe que as mulheres têm competência e têm demonstrado, na maioria das vezes, mais competência do que os próprios homens. Então, essa falta de mulheres ainda preocupa. E não só na política, mas no comando das grandes empresas, né? A gente precisa sempre estar monitorando isso, que é desde das cadeias de comando até no dia a dia, a dona de casa, a gente repensar a condição da mulher dentro da família, né? E ela ter uma condição de igualdade com o homem mesmo, isso é importante, né? Esse é um caminho que a gente tem que seguir sempre. a Dilma foi importante para o nosso Brasil, como mulher, como representante na política? É, eu acho que ela tem um mandato que tem marcas muito importantes, muito significativas, muitos problemas também, né? Enfim, a gente poderia ficar um programa inteiro falando sobre o mandato da Dilma, mas a gente percebe que algumas condições em que ela tentou afirmar a condição da mulher como presidente, ela sofreu muitas críticas por conta disso, né? A questão dela usar saia, você via que ela ficava desconfortável, mas que ela tentava sempre colocar para colocar essa marca, para mostrar que tinha uma mulher na presidência, né? E era muito criticada. Quando ela tentou usar o presidente, então foi uma discussão enorme em torno de uma coisa que não devia gerar tanta discussão, né? Então, assim, a parte do mandato dela, essas marcas dela como uma mulher presidente, a gente tem que considerar e tem que olhar sempre com cuidado, porque a gente está ainda numa luta de igualdade, né? Então, acho que precisamos sempre estar atentos a isso. Falando como um professor de direito constitucional, foi golpe ou não foi golpe, Natal? essa é uma questão muito polêmica. Eu ainda me pego pensando muito a respeito disso, né? Mas eu acho que é importante a gente refletir qual que é a função de cada um, né? Essa semana, coincidentemente, a gente estava conversando sobre o Poder Executivo e tal, o vice-presidente, e por que o Brasil tem um sistema onde o vice é eleito na mesma chapa do titular, né? Exatamente para que a gente possa, na hipótese, na possibilidade do presidente não estar lá, ter alguém que continue aí o projeto que o povo escolheu. Então, tanto mais legitimidade vai ter aí o governo do Michel Temer, quanto mais ele se apegar ao projeto pelo qual ele foi eleito. E não me parece que ele anda tendo muito essa preocupação. Então, essas discussões a gente precisa estar sempre trazendo e estar sempre colocando para poder refletir sobre o nosso sistema constitucional e a nossa democracia, né? É claro que um processo de impeachment, ele sempre vai gerar abalo numa tranquilidade democrática, né? Agora a gente sempre precisa discutir a maneira como isso foi feito, né? Para que a gente tenha aí a tranquilidade democrática que o país precisa ter, né? Então são diversas questões paralelas envolvidas aí, mas é importante a gente monitorar isso e, principalmente, já que a gente já tem uma situação aí consolidada, preservar aí a possibilidade do povo sempre estar se manifestando, estar colocando, né? E tentar de novo reestruturar a democracia brasileira para que ela, de fato, se torne uma democracia forte. Mas é preocupante, não é? Em tão pouco tempo temos dois presidentes impeachmentados, não é preocupante? Uma democracia tão jovem, né? Não é uma situação de legitimidade democrática normal, tranquila, né? A gente já começa a ter uma certa turbulência. Por isso que a gente precisa sempre estar se reunindo, debatendo, pensando, porque isso é preocupante, né? Porque quando você tem uma decisão das urnas, quando o povo vai e toma uma decisão, qualquer alteração que eu tenha indireta dessa decisão, ela precisa ser muito bem pensada, né? E nos debates sobre o impeachment, eu tentei acompanhar, até pela questão da acadêmico, universitário, tentei acompanhar o máximo de debates, tanto como se posicionavam aí os parlamentares da ex-situação, né, do PT, do PCdoB, até os deputados do PSDB, os senadores do PSDB, e a gente percebeu que, de fato, o impeachment aconteceu muito mais por razões políticas do que jurídicas, né? E não é essa a previsão da Constituição. Então a gente tem que sempre estar muito atento a isso, para preservar a nossa democracia, né? Independente de quem ocupe o poder, sempre ter aí a preservação da vontade popular. Porque as pessoas podem acertar, as pessoas podem errar, mas esse compromisso com a decisão das urnas, isso é sempre importante. O brasileiro precisa de aprender a votar num projeto, Natal, e não em figuras? Vem naquele mesmo caso dos Estados Unidos, a gente ainda vota em figuras e não em projetos? A nossa democracia, ela ainda é muito recente, é muito jovem, né? A gente ainda está construindo essa cultura, né? Essa eleição, por exemplo, trouxe a discussão se o voto deve ser facultativo ou não. De novo, com força, a gente teve uma abstenção muito alta, né? Então é sempre aquela polêmica. Olha, é importante o voto obrigatório porque as pessoas criem a cultura de votar, ou isso está tumultuando mais o processo do que ajudando? É. Então, e construir esse projeto e aprender a votar em projetos, essa é uma construção que a gente também vai ter que fazer. E isso a partir da consolidação de partidos políticos fortes, porque a gente teve aí a gente tem uma grande confusão partidária no Brasil, né? Não tem muito jeito de você governar e ter uma discussão teórica com 30 partidos, né? Nós não temos 30 posições ideológicas diferentes, né? Então a gente precisa de fato fazer uma reforma política séria, que reestruture, que permita aí a diversidade partidária, mas sem que eu tenha também uma grande turbulência, né? Então, esse fortalecimento dos partidos, é importante as pessoas também começarem a se envolver nessas discussões, para que a gente comece, de fato, a identificar projetos, né? Quando você começa a olhar alguns partidos e você não consegue enxergar o projeto que tem por trás, fica muito complicado cobrar do eleitor o voto num projeto, porque o eleitor não consegue enxergar o projeto, né? Então, eu acho que é um caminho. Nós temos aí uma história toda para construir em termos de democracia, mas isso é feito passo a passo, né? Às vezes um passo para frente, um passo para trás, mas é um caminho que a gente tem que percorrer. Vamos entrar aqui em Guaranés, então. Aqui em Guaranés, o eleitor votou no projeto ou votou numa figura, que é a figura do Laércio? A gente tinha em Guaranés uma situação de uma prefeitura que já tinha passado por uma reeleição, né? Isso vai gerando aí naturalmente um cansaço por parte da população, e aqui não avaliando a gestão do prefeito João Carlos, que tem méritos importantes também, mas é um movimento natural de renovação, né? Isso acontece em boa parte das cidades. A gente percebeu durante o movimento de campanha claramente que a população estava com vontade de fazer alterações, estava com vontade de fazer mudanças, um clamor muito grande por uma abertura maior da prefeitura, né? As pessoas pediram aí com bastante intensidade, e o Laércio teve aí uma sensibilidade de sinalizar essas mudanças. A gente também percebeu um clamor muito grande na área da saúde, e a partir desse compromisso, a ideia é ter uma gestão aí que de fato seja mais aberta e que tenha aí algumas prioridades que a população sinalizou, né? Então, esse movimento de alteração de grupos políticos é um movimento normal, isso acontece, né? E o Laércio percebe bem esse momento, ele tem uma sintonia muito grande com a população, né? Tive a oportunidade em alguns momentos da campanha acompanhar o Laércio, ele tinha esse sentimento, ele representava esse sentimento que a população de Guaranésia queria para esse mandato. Perfeito, a gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente segue batendo esse papo com o Natal, futuro chefe de gabinete do Laércio Sintra Nogueira, que deve estar aí na sintonia, né? Um abraço aí pro Laércio, com certeza ouvindo o programa Expresso de hoje. A Rosa, o Derval, o Diego de Castro também estão mandando aqui um grande abraço pro Natal e parabenizando, né? Que você seja bem-vindo, Natal, tá dizendo aqui, família do Diego. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, o seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, batendo um papo hoje aqui com o Natal dos Reis Carvalho Júnior, futuro chefe de gabinete da administração de Laércio Sintra Nogueira. Essa função você já ocupou em Guaxupé, né, Natal? Eu ocupei lá também no governo do Roberto Luciano, num primeiro momento como procurador do município, depois a gente também foi lá pro gabinete, né? Agora aqui em Guaranésia. Experiência boa com o Roberto Luciano? Guaxupé, a gente tinha uma situação muito complicada, de que a gente tinha dois grandes grupos políticos na cidade, o grupo do PSDB lá, na figura do Dr. Eber, e o grupo do PMDB ainda na figura do Zeitune, migrando lá para a figura do Barreto. E a gente teve aí uma terceira via que acabou sendo vitoriosa, que é a do Roberto, mas que ficou com dois grandes grupos de oposição. Então foi um mandato bastante turbulento no sentido de ter uma posição muito forte, muito robusta, né? Dois grupos muito poderosos de oposição, mas foi também um governo de muitas conquistas, né? A gente conseguiu aí na área da saúde, da educação, do social, conquistas muito significativas, né? Então, embora no campo da política a gente tivesse uma turbulência muito grande, a gente tem muito orgulho de grandes realizações que nós tivemos lá naqueles 4 anos. Então, foi uma experiência muito pesada do ponto de vista pessoal, de enfrentar tudo isso, uma oposição muito, muito aguerrida, muito violenta, mas também de muito aprendizado e de muito amadurecimento também. Cresceu muito nesse período. Muito, né? A gente até envelhece muito rápido, né? Porque uma preocupação da hora que levanta até a hora que vai dormir, e cada dia uma demanda nova. Mas a gente tem muito orgulho, assim, de ter conseguido melhorar a qualidade de merenda, botar um computador na mão de cada aluno, construir novas unidades de saúde, ampliar programas sociais, né? Então são marcas que de fato deixam a gente muito, muito feliz. Esses bons números que a educação de Guaxupé tem hoje, você acredita que se deve muito ao governo do Roberto Luciano ainda? A gente teve uma participação muito importante, né? O Guaxupé entendeu e colocou a educação como política de governo mesmo, não só política de mandato. Então a gente teve uma alternância aí de governos e a gente permaneceu com o projeto de educação. A administração do Roberto tem uma preocupação muito grande em democratizar a educação, né? De dar mais autonomia para as escolas, ter eleição para diretores, melhorar a qualidade de merenda, melhorar a qualidade do acesso das crianças ao que tinha de melhor, né? Então a gente conseguiu implantar o programa de um computador para aluno. Isso foi uma conquista muito grande, e melhorar a marca da educação, né? Valorizar os professores, a qualidade salarial dos professores de Guaxupé. A gente tem muito orgulho de ter contribuído muito para que isso fosse muito melhor. Talvez ainda não seja ideal, mas nós já temos salários dignos, né, para os nossos professores, e a gente se orgulha muito de ter participado desse processo e de ter democratizado essa educação também. Algumas ideias lá do governo do Roberto Luciano serão utilizadas aqui no governo do Laércio? Claro que você tem essa abertura com o Laércio para tentar implantar aqui em Guaranésia também? A gente tem que sempre estar muito antenado no tempo em que a gente está, né? A gente vivia lá um momento, aqui a gente vive um outro momento diferente, mas é claro que algumas experiências do que deu certo e do que não deu certo, tudo isso vai somando para a gente poder seguir a caminhada em frente, né? Mas é sempre importante a gente estar antenado, que é um novo momento. A gente vai ter um ano aí possivelmente de muita dificuldade. A gente tem mais de 2.500 prefeituras quebradas, né? Não estão conseguindo pagar a folha de pagamento, os fornecedores. Então a gente vai ter aí possivelmente um ano muito austero, no sentido de ter muito cuidado com as contas públicas, levar com muita transparência, cortar todo o gasto que seja desnecessário para poder cumprir o programa de governo do Laércio e do Diego. A gente apresentou durante a campanha um programa de governo que já era um programa de governo sem extravagância, um programa de governo enxuto, realista. E o Laércio e o Diego tem muito compromisso com esse programa de governo. Então nós vamos ter uma gestão muito austera, muito com muito cuidado, cortando aquilo que possa ser superficial para poder cumprir os compromissos que foram assumidos com a população. O que se corta de superficial num governo? Isso é até muito complicado, porque nós já temos uma prefeitura que é uma prefeitura mais enxuta, um orçamento enxuto, mas nós precisamos ter prioridades, né? E a população sinalizou muito claramente quais são as prioridades dela. Uma prioridade grande é a saúde. Isso ficou assim, colocado de maneira incontroversa. Sim. E essa é uma preocupação grande do Laércio, mas nós também sentimos uma preocupação grande com a questão do emprego, de garantir que a cidade tenha aí, esteja sempre atraindo mais pessoas e se preparando para não ter uma crise de emprego, e também com a segurança. Né? Então, esses três pontos foram sinalizados de maneira muito clara pela população. e nós vamos ter atenção especial com isso. Agora, as outras áreas também são fundamentais, né? Nós não projetamos um município para o futuro sem ter uma atenção muito grande com a educação, né? Nós não projetamos um município para o futuro sem ter uma atenção especial com a cultura, né? Então, dentro desse quadro, nós já começamos aí o processo de transição, já fizemos os primeiros pedidos de informação, né? Para ter aí, né, austeridade naquilo que possa ser possível ter austeridade, conhecer os números muito de perto, fazer uma gestão muito enxuta para poder cumprir esses compromissos e atender as prioridades que a população demanda. A questão da saúde, por exemplo, é algo que não tem como cortar, né? Exatamente, né? É uma das áreas que tem... E essa, na verdade, é uma das coisas que a gente pretende que o Guaranese sinalize diferente do que o Brasil está sinalizando, né? O Brasil quer controlar e segurar gastos em educação e saúde para poder manter o resto. A ideia aqui é um pouco contrário, né? A gente segurar o resto, ter uma gestão enxuta no resto, não fazer extravagância no resto, para poder investir em saúde e educação, que são áreas prioritárias. A gente está com um centro cultural novo aí, esse ano de 2017, então a gente não precisa esperar muitas coisas no centro cultural, não. Não, nós podemos esperar muitas coisas no centro cultural, né? A ideia é que a gente consiga fazer cultura de qualidade, valorizar os artistas locais, usar o centro cultural com grande qualidade, né? Agora, dentro de uma realidade econômica do município, né? Então, é possível que a gente consiga encaixar a Guaranese dentro de um circuito teatral, né? Você pega algumas peças grandes que não conseguem vir para a Guaranese, não conseguem oferecer preço para a Guaranese. Mas quando você consegue fechar, por exemplo, um circuito Guaranese, Gospé, Juruáia, um Zambinho, eu crio uma possibilidade, de repente, eu ter um teatro aí de maior vulto ocupando o espaço do espaço cultural. Então a gente tem que buscar essas alternativas viáveis. Agora, é fundamental e é muito importante que a gente tenha aí um crescimento da cultura local, que a gente valorize aí a formação teatral, a formação de dança, né? Porque, na verdade, é isso que vai fazer o nosso diferencial, né? É isso que vai fazer com que a cidade cresça, que a gente olhe para a cultura com olhos diferentes. Então, isso é fundamental. Eu, particularmente, não acredito mais num projeto de educação que esteja dissociado da cultura. É a cultura que vai salvar a educação, que vai dar alma para a educação, que vai dar brilho para a educação. Então, essas duas áreas têm que andar muito coladas, né? Então, nós vamos sim ter grandes atividades e nós pretendemos que esse centro cultural que a cidade ganhou esse ano seja um centro cultural de grande vida, mas valorizando principalmente os nossos talentos locais. Você falou desse circuito, né, de teatro que poderia ser feito aqui na região, com peças vindo se apresentarem em algumas cidades, e me veio à mente aqui algo que eu estou recebendo alguns prefeitos da região, todos eles foram unânimes em falar de uma possível união. Custódio de São Pedro da União veio e falou dessa possível união, Laércio esteve aqui e falou, o Jarbinha esteve aqui e falou, o Gilson esteve aqui e falou. Você acha que o caminho para enfrentar essa crise vai ser esse? Todos os municípios aqui da região se unirem realmente para enfrentar esses problemas que estão para vir para o futuro, hein? Isso é fundamental, né? Quanto mais mãos dadas nós estivermos, melhor nós vamos enfrentar os desafios, né? Tudo aquilo que a gente conseguir fazer em consórcio com os municípios, a gente consegue preço melhor, a gente consegue condições melhores e a gente consegue viabilizar algumas coisas que isoladamente não seriam possíveis, né? A MOG tem que ter um carinho muito especial por parte dos prefeitos da nossa região, né? Eu tive agora há pouco com o Claudeci, que foi eleito em Juruáia, e ele também falava isso, quer dizer, tem um sentimento, e é muito bom que os prefeitos da região percebam isso, né? Quanto mais a gente tiver de mãos dadas, voltando aí ao Trump de novo, agora a gente não é momento de construir muros, é momento de construir pontes, né? Todo mundo se unir para que a gente consiga enfrentar esse momento de dificuldade e conseguir conquistas mesmo para os municípios aqui da região. O Jarbinha seria a melhor liderança para a MOG no momento? Foi o que ele disse aqui no programa, que ele já se colocou o nome dele à disposição como presidente da MOG. Essa é uma discussão que ainda precisa acontecer, né? Ainda os prefeitos não se reuniram bateram muito enquanto a MOG, né, para começar a pensar na MOG, é um nome que se coloca. A gente tem outros grandes prefeitos aí na região, né, outros nomes também certamente surgirão, e no momento oportuno a MOG vai tomar essa decisão. Mas independente de quem venha a ser presidente, né, esse compromisso com a MOG é um compromisso importante e que tem que estar no horizonte dos prefeitos aí da nossa região. Natal, como é que surgiu o convite do Laércio? Como é que foi a conversa? Eu vou até te falar aqui que quando eu coloquei o seu nome no grupo que a gente tem aqui do Programa Expresso, no WhatsApp, muita gente não te conhecia, né? E o pessoal já ficou, mas pra que trazer um cara lá de outra cidade? Aqui em Guaranésia não tem gente com competência suficiente? Como é que foi a conversa sua com o Laércio para assumir esse cargo? Foi num primeiro momento aí uma surpresa, né? Era um convite que eu não estava esperando, mas fiquei feliz com a lembrança, com o reconhecimento. O Laércio está tendo uma preocupação bastante intensa na formação da equipe, de formar uma equipe mais técnica, né? Porque essa é um dos pedidos que a população também colocava, né? Que as prefeituras, e isso não só em Guaranésia, mas no Brasil inteiro, que as prefeituras estão sendo ocupadas muito politicamente, e que daí as prefeituras acabam virando cabide de cargos. O Laércio e o Diego tiveram essa preocupação de montar e de construir uma equipe técnica. E isso para ganhar tempo, né? Para ganhar qualidade de gestão, para que a prefeitura caminhasse mais rápido, aproveitasse os projetos. E sem dúvida nenhuma, a Guaranésia tem grandes nomes e grandes profissionais. É que nós temos uma dificuldade, que a administração pública é muito diferente da administração privada, né? A gente tem grandes advogados que trabalham no setor privado, mas a advocacia pública é uma advocacia diferente, né? Ela tem atributos diferentes. A gente tem grandes administradores privados com muita qualidade na cidade, mas a administração pública exige aí algumas qualidades próprias. Ela tem uma filosofia própria, né? Administrar uma cidade não é igual administrar uma empresa privada. E para ganhar tempo, né, e para poder otimizar isso, houve o convite. A gente tem uma história de compromisso, e a minha área de estudo, a minha área de pesquisa, né, é muito voltada para as políticas públicas, para a participação democrática. O Laércio tem conhecimento disso também, e dentro desse perfil que ele queria formar de prefeitura, acabou vindo aí o convite. Aceitou de pronto? Ou teve que pensar e repensar? A gente sempre tem que refletir um pouco, né? É uma decisão pessoal difícil também, mas quando eu senti o comprometimento que o Laércio e o Diego estavam, né, as ideias que ele tem e os projetos que eles querem implantar, você se apaixona pelo projeto também, né? Então é o tipo de função que você não consegue exercer como emprego. Ela tem que ser como paixão, porque você tem que se envolver com aquilo que você está fazendo para que você tenha resultados importantes para a cidade, né? E aí a hora que a mosquinha da paixão pica, aí já era, não tem mais muito jeito. Mas aí, como é que você está fazendo para conhecer um pouquinho mais de Guaranésia? É claro, Guaranésia e Guaxupé é colado, você conhece muito de Guaranésia, mas precisa de conhecer algumas particularidades aqui do nosso município. Como é que você está fazendo isso? Essa é uma preocupação que eu estou tendo desde o começo. Então, desde o ponto de vista porque eu tenho um conhecimento prático da cidade, né? De vir, de conhecer, de ter amigos, de conversar. Agora eu preciso desse conhecimento técnico. Então, nós já estamos participando da transição para pegar todas as informações técnicas que sejam importantes para que a gestão caminhe da melhor maneira possível, né? Me municiando de informações, tentando andar bastante também aí pela cidade para conhecer peculiaridades. Então você pega o carro, dá uma andada para sentir, para conversar, até mesmo antes das pessoas se familiarizarem mais com o meu rosto, de escutar, de ir num lugar, numa padaria, e ver o comentário que está acontecendo na cidade, para que tudo isso flua da melhor maneira possível, né? Então, mas com uma tranquilidade muito grande em relação a isso, né? Eu sou uma pessoa que eu tento estar sempre muito aberta ao diálogo, e isso facilita muito para que a gente vá conhecendo e vá agora também tomando conhecimento com a realidade técnica do município, para que isso possa caminhar bem. Felipe Nardi Laudade está te mandando um abraço. Um abraço ao professor Natal, fui seu aluno no curso de Direito do Unifeg, pessoa capacitada e muito humana, parabéns. Um grande abraço para o Felipe, foi um dos grandes alunos que eu tive aí na docência, né? E eu fico muito feliz de ver o Felipe aí reeleito mais uma vez, uma pessoa capacitada, competente e que mais uma vez vai ser um vereador importante para a Câmara. Eu não tenho dúvidas de que um parceiro importante para a cidade com a experiência que ele tem. O Paulinho, primeiramente, parabenizo o Natal pela indicação ao cargo, depois pergunte a ele, ajuda aos estudantes, poderá se tornar realidade construção de casas populares para ser realizada em 4 anos, é possível? Todas essas preocupações já estão no horizonte. Essa questão do transporte também foi um compromisso de campanha e vai ser um compromisso de campanha que será honrado, né? Nós já estamos tomando conhecimento da realidade do município. O prefeito João Carlos essa semana já sinalizou que a transição vai ocorrer da maneira mais democrática possível. Nós teremos uma reunião na prefeitura na próxima semana. Nós já solicitamos uma diversidade de documentos importantes para poder tomar contato e começar a viabilizar esses projetos. Mas isso está no horizonte. A relação das casas populares também, né? Casas populares é um projeto que é demorado, né? Então você leva uma boa quantidade de tempo desde o começo do projeto até você conseguir entregar a casa. Então esse é um trabalho verdadeiramente de 4 anos, né? Então já no primeiro ano de mandato nós pretendemos buscar aí todos os contatos políticos, os deputados, as lideranças, para viabilizar essas casas populares, para a gente começar todo aquele planejamento de terrenos, projetos, estrutura, até chegar na fase de construção e entrega. Então, essa questão das casas populares é uma movimentação que já existirá no primeiro ano para que a gente consiga concretizar esse plano aí ao longo do mandato. O transporte escolar é um horizonte que está lá distante ou ele pode já chegar agora nesse ano de 2017? Ele virá, né? A gente vai depender da realidade que a gente encontrar orçamentária, financeira e da viabilidade de fazer também todo esse processo licitatório. Mas ele está no plano de já ser movimentado tão logo a gente tem aí possibilidade, né? Então ele não é um plano pro futuro longe, né? Ele está num horizonte mais próximo. Matheus Alvarenga, parabéns ao Natal. Devemos ressaltar, Antônio Cláudio, que mesmo em tempos de crise, Guaranés está com o caixa em dia e tem dinheiro em caixa. Pergunte ao Natal se temos a possibilidade de ampliar os parques industriais de Guaranésia. Essa também é uma preocupação grande dentro daqueles 3 pontos principais aí que nós colocamos, que a população demandava: saúde, segurança e emprego, a questão do emprego. Então, uma série de medidas vão ser tomadas para que a gente consiga ter a cidade, num primeiro ponto, né, mantendo as suas empresas, que as empresas locais possam crescer, né, que os empresários locais tenham condições aí de caminhar, de dar um passo à frente, de aumentar a quantidade de empregos, de mostrar a cidade para o país, né. É importante que alguns circuitos de feiras que acontecem a gente traga para Guaranésia também, para movimentar, para utilizar os espaços que nós temos. E você falava do Centro Cultural, é um espaço em que a gente pode também ter eventos empresariais para que a cidade comece a ser olhada, né? Sim, e a gente vai precisar aí de uma estrutura também para receber empresas que eventualmente queiram vir. Então a gente vai precisar sim de pensar nessa ampliação para que a questão do emprego possa caminhar adequadamente. Parabéns ao Natal pelo seu cargo aqui em Guaranésia, Daiane Salvador, que está te mandando esse abraço. Muito obrigado. Você falou de segurança já 2-3 vezes aí e citou a palavra monitorar algumas vezes durante esse bate-papo. Há um plano de monitoramento de câmeras aqui em Guaranésia, é isso que o Laércio falou aqui no programa. Você acha que isso consegue tirar isso do papel e colocar em prática realmente? Isso também é um projeto que nós queremos tirar do papel e implantar na prática, mas a visão sobre segurança é muito mais complexa do que isso, né? Muito mais. A gente tem aí uma sociedade que vai ficando cada vez mais violenta, nas pequenas coisas, né? As pessoas vão se assustando e vão se fechando, e a gente vai criando uma cultura de violência, e isso é muito preocupante. Então, mais até do que a questão do monitoramento, a gente tem um programa muito intenso na educação, na cultura, de trabalho com jovens, e é de novo a cultura que vai resgatar, né? É o desenvolvimento social atuando aí com muita intensidade, para que a gente não deixe famílias em situação de vulnerabilidade acabar se perdendo. Então, todos os programas positivos do CRAS vão ser mantidos e ampliados, né? Porque a gente acredita que isso é fundamental aí para que a gente tenha um controle de violência. A questão do monitoramento, ela é importante, mas ela é um plus, né? Ela precisa estar acompanhada de todos esses aspectos para que depois a gente parta para um serviço de inteligência mais mecânica, mais técnica, mas isso virá assim. Todos esses planos aí são para o futuro, para diminuir a violência no futuro, né? Com projetos sociais, tal, investimentos na cultura, na educação, mas e o agora? Mas isso é muito rápido, viu, Antônio Cláudio? A hora que você cria um grupo e você tem lá uma atividade de 50, de 60 adolescentes, são 50 e 60 adolescentes que já naquele dia não estarão na rua, né? Que já naquele dia não estão aí à mercê de pessoas mal intencionadas. Então, a gente tem até uma impressão, às vezes, que isso é de muito longo prazo, mas na verdade isso costuma dar reflexos, claro, muito, muito rapidamente, né? E depois você vai trabalhando isso a médio, a longo prazo, vai melhorando também essa cultura de paz nas escolas, né? E tudo mais, mas isso também tem reflexos rápidos que são importantes, né? Então eu acredito muito nisso, né? Eu acho que a gente não pode se descuidar dessa questão. Um dos assuntos que foram abordados lá quando eu coloquei seu nome como chefe de gabinete lá no grupo do Expresso era a questão que você havia sido exonerado do cargo, que você havia sido condenado por improbidade administrativa durante o governo do Roberto Luciano. O que aconteceu, na verdade? Esclareça aqui para os nossos ouvintes, por favor. Não, eu participei do governo Roberto Luciano aí praticamente 4 anos. Quando chegou o momento da campanha eleitoral, eu precisaria ter uma participação mais intensa na campanha eleitoral. Eu não achei adequado ficar no cargo, sendo que eu ia ter que ficar quase o dia inteiro me desdobrando por conta do processo eleitoral. Eu preferia aí pedir exoneração, né? Se foi um processo público, transparente, né? Fiz uma carta comunicando aí a cidade da minha decisão, isso tá sempre muito claro. Roberto é um amigo pessoal muito querido até hoje, aliás, passou por uma cirurgia muito delicada recentemente, aproveito para mandar um abraço para ele, mas foi um movimento tranquilo, né? Outras questões... Outros processos lá durante o mandato do Roberto? Ah, sim, isso é uma coisa até muito elementar da gestão pública, né? A gente tem tem órgãos de controle, a gente tem Ministério Público, a gente tem Tribunal de Contas, a gente tem Câmara de Vereadores, né? Vereadores de situação, de oposição, às vezes fazendo denúncia, e a gente responde tudo isso com muita, muita tranquilidade, né? Os processos que foram para a Justiça Federal, que tem um caminhamento mais rápido, já houve absolvição de todos, né? Demonstrando que nada tinha sentido, né? Os da Justiça Estadual a gente ainda não chegou à conclusão, mas com muita tranquilidade apresentei as defesas que precisava apresentar. Eu, o Roberto e a nossa equipe que participou lá tem muita tranquilidade de assim de ser pessoas que têm um modo de vida muito simples, né? Eu moro na mesma casa em que eu nasci, eu não tenho nenhuma enriquecimento nesse tempo. Eu tenho muito orgulho disso, né? Eu nunca participei da política por qualquer pretensão financeira, até porque nossas realidades não permitem isso. Então eu sou feliz levando uma vida mais simples, e é por isso que eu consigo encontrar felicidade na política também, né? Então é evidente que questionamentos podem ter, e eu tenho sempre muita tranquilidade, muita paz de espírito para responder a todos eles. Já vislumbrei aqui uma crítica que surgirá: aí, o chefe de gabinete de Guaranésia mora em Guaxupé. Você vai ouvir isso, com certeza, né? Mas independente disso, deixa você responder isso no futuro quando surgir essa crítica. Natal, que chefe de gabinete a população de Guaranésia vai encontrar a partir do dia 1º de janeiro de 2017? Porque a população de Guaranésia reclama muito do atual chefe de gabinete. Então, que chefe de gabinete a gente vai encontrar lá? Eu tenho uma preocupação muito grande A minha área de concentração de pesquisa no mestrado, inclusive, é de democratização, de participação popular, né? Eu tenho essa preocupação grande com isso. Nós queremos, o prefeito eleito, Laércio, nosso vice-prefeito, tem uma preocupação muito grande em que a prefeitura se democratize. Fora todas as questões de gestão que são importantes, nós queremos partir para a realidade um mandato mais democrático, de criar mecanismos aí de atuação, de participação popular, e essa precisa ser uma marca importante. Vão encontrar lá, junto do prefeito, um chefe de gabinete muito aberto ao diálogo, e que quer, de fato, fazer com que o gabinete não seja um espaço físico, mas com que o gabinete esteja pela cidade. Né? Eu tenho uma preocupação muito grande em que a gente não fique enclausurado na prefeitura, né? Porque não adianta a nossa cabeça estar no povo se nossos pés não estão lá. Né? Então o coração só sente onde os pés pisam. Então eu quero, de fato, que a gente consiga ter uma prefeitura que seja mais itinerante, que caminhe mais, que esteja presente no dia a dia, na vivência do povo, né? Então essa é uma marca importante. E do ponto de vista de gestão, a gente estabelecer, de fato, essa gestão que seja austera onde precisa ser, para que a gente consiga as conquistas que precisam acontecer para a cidade também. Então é aquilo, existem momentos em que você precisa tomar decisões duras, né? Infelizmente a administração pública te obriga a dizer uma quantidade de nãos muito grande, né? e isso às vezes até gera desgastes, problemas de relacionamento, porque você é uma coisa que a gente tem que aprender também, né? Na administração pública você tem que muitas vezes guardar a tua vontade dentro da gaveta e fazer o que a lei manda, né? E isso é importante para a gestão pública. Então é ser duro quando precisar ser duro, mas sem perder a ternura jamais, né? Então a administração precisa se dinamizar, estar aberta e caminhar para produzir resultados eficientes. E a população então vai te encontrar sempre na prefeitura quando te procurar lá, ou vai ser acabou de sair? Né? Não vai ter isso, não. Eu quero estar presente lá, eu quero que a população me encontre, mas eu também quero estar muito nas ruas da cidade. Isso para mim é questão de honra. Natal, show de bola. Eu adorei a nomeação, já conheço o Natal há um bom tempo. E é um cara que eu admiro já muito. Trabalhamos juntos, né, Natal? Verdade. Algumas oportunidades aí, um cara que eu tenho admiração muito grande. Eu acho que foi um dos nomes mais acertados aí pelo Laércio. Não sou mãe de Napa para prever o que vai acontecer, mas eu espero muito sucesso nesse seu cargo. Obrigado, Antônio Cláudio. Fico muito feliz e desde logo quero me colocar à disposição da rádio. Esse é um instrumento fundamental dentro desse projeto de participação popular, de ouvir, de manter diálogo, né? E você é uma pessoa que tem um papel especial dentro dessa história toda, porque você é um comunicador diferenciado. A cidade guaranese te respeita, te admira, e isso é por mérito seu, né? Você é uma pessoa que todos nós temos o maior respeito. Eu agradeço muito aí o desejo de sucesso e vamos estar sempre juntos e trabalhando, e no que precisar a gente está sempre às ordens e à disposição. Valeu, Natal, o programa sempre estará aberto para você, o intervalo comercial, e voltamos já batendo papo com a fisioterapeuta Denise Frank Navarro. Continue por aqui no Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.